Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui em mais um dia de reunião, mais um dia de palestra. E nós hoje iremos falar sobre muitos assuntos, inclusive da capa desse vídeo e do texto também, que surpreendeu, não surpreendeu? Surpreendeu. Isso é para acionar fagulhas. Muitos vão olhar, ou já olhou, ficaram felizes. Outros ficaram surpresos. Mas tudo tem um propósito. É só para acender quem cada um é. Só para mostrar o que está no interior de cada um. A Casa Plataforma de Oração, ela vem passando por uma transição, assim como a Terra. Uma transição, uma mudança. Mas mudanças incomodam. Mudanças, muitas das vezes, não são bem-vindas, pois a zona de conforto é muito grande. Esta casa, ela vem passando por um processo de, como fala quando tu vai, lapidação, essa é a palavra. E você se lapidar é completamente doloroso, muito doloroso. Você se lapidar, você se tornar mais refinado. Esta casa, ela hoje vem com uma nova diretriz de nós assumirmos o controle de nós mesmos. Não nos tornarmos marionete de ninguém, nem de espírito encarnado e nem de espíritos desencarnados. Pois bem, eu sou um influenciador digital. Eu sou um influencer. Eu estou aqui me mostrando, trazendo um conhecimento. Muitas das coisas que eu trago, que eu venho trazendo, é de estudos, outros de desdobramentos, outros que a espiritualidade traz para mim. Sou influência, estou aqui. E eu tenho uma responsabilidade com o que sai da minha boca. Eu tenho uma responsabilidade com o que eu prego, o que eu falo. Pois eu não estou falando somente para mim. Eu estou falando para dezenas, para centenas, para milhares de pessoas. Não sou perfeito, como eu já falei em outros vídeos. Eu não boto uma carapaça de perfeição. Eu venho tentando me melhorar a cada instante, a cada momento. Por quê? Porque eu prezo essa obra, eu acredito nesse trabalho. E se eu estou aqui é porque eu acredito. E se eu acredito nesse trabalho, eu vou até o final. Tem pedras, pedregulhos, espinhos, mas a gente vai. Então a casa vem tomando uma nova amplitude, vem mostrando um pouquinho do universalismo, um pouquinho do que cada um sabe de Deus. Que Deus? Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Alguém sabe quem é Deus? Deus pode ser muitas coisas. Deus não é um nome próprio. Deus é um título. Tem espíritos que se vê como Deus nas trevas. Ele é um Deus lá. Ele é um Deus lá. Tem espíritos que comandam outros planetas que se veem como Deus. Então, quem é o Deus que eu acredito? Quem é o Deus que eu estou aqui mostrando o meu rosto, trazendo essa palestra? Quem é esse Deus? É Deus que prega o amor, a fraternidade, a bondade, a universalidade. Independente de quem seja a pessoa, independente de quem seja a pessoa, não importa se vai criticar A, B ou C. Se vai me criticar, se vai criticar a Sônia, se vai criticar a Caixinho, se vai criticar a Francis, se vai criticar o Adil, não importa. Cada um tem as suas crenças. Cada um tem os seus posicionamentos. E todos vão ter um lugar nessa cadeira aqui para falar de Deus. Todos. Pois essa casa, esse trabalho não é meu. Eu apenas gerencio, eu apenas trabalho aqui. A ordem vem lá do alto, vem de Deus. Então, se isso aqui é um canal de espiritualidade, de universalismo, se essa casa é uma casa universalista, se esse canal que foi criado é um canal de espiritualidade, eu vou pregar a espiritualidade. Eu não vou pregar a desunião e não vou criticar ninguém. Mas cada um tem o seu posicionamento. Quem sou eu para falar algo? Quem sou eu para mudar as convicções de alguém? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo. Eu sou apenas um servo do nosso Mestre Jesus. Então, independente de quem seja, se for para trazer um conhecimento do que estuda, se for para trazer um crescimento que lhe agregue ao nosso espírito, eu não estou me importando com o que o irmão vai fazer no canal dele ou vai fazer no canal de outros. Aqui, ele não vai criticar ninguém. Ele vai falar de espiritualidade, de crescimento espiritual aqui. Isso é uma casa universalista. Isso é trazer a união e a paz e o amor de Deus. E ser uma influência traz muita responsabilidade. Porque a energia que você emana nas palavras pronunciadas, você pode levar muitos ao erro. pode levar muitos a criações mentais em suas auras devido a muitos posicionamentos. Eu não estou aqui para criticar se A ou B ou C está fazendo errado. Eu estou aqui para mostrar o que é o amor de Deus. O que eu vou fazer para eu ter uma evolução espiritual. O que eu vou fazer para eu crescer. E o que eu venho aprendendo, eu vou tentar explicar os meus direcionamentos, as minhas posições, o meu modo, a minha visão para vocês. Então, ser um influenciador digital, abrir um canal de espiritualidade, é uma responsabilidade tremenda. Num planeta belicoso, num planeta completamente hostil como o planeta Terra, abrir um canal de espiritualidade e falar de espiritualidade na sua essência é muito difícil. Você abrir um canal para colocar funk, pagode, para falar dessas futilidades do mundo, da Terra, para falar de me fugiu a palavra. Não, é esses programas, né? Reality show. Para falar de reality show, para falar, tem mil e um comentários lá. Na mesma sintonia, não tem crítica, não tem isso. Todo mundo está ali muito feliz vendo esses vídeos. Mas quando vai abrir um canal de espiritualidade, um quer ser melhor que o outro. Um quer ser o detentor de toda a verdade melhor que o outro. Um quer falar mais, um quer saber mais. Um quer ser maior. E não é assim a espiritualidade. A espiritualidade, ela não trabalha assim, com essa divisão, com essa forma de eu tenho uma verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta na Terra. Ninguém, nenhuma religião e nenhum médium traz a verdade absoluta. Nenhum médium traz a verdade absoluta. Eu não trago a verdade absoluta. Eu, Maico, falando, eu canalizando, eu incorporando. Eu, Maico, não trago. E ninguém traz. Mas as pessoas vão lá e gravam um vídeo como se fosse a verdade absoluta. E essa hipnose de divisão, de violência verbal, vem crescendo muito no planeta Terra. Muito. Por causa da hipnose. Por causa de toda essa egrégora e essa atmosfera muito densa. Eu fui desdobrado. O Pai João de Aruanda me levou. Passando desse céuzinho azul aqui, subindo um pouquinho. Ele me mostrou algo bem feio, muito, muito feio. Ele me mostrou a consciência que está organizando e causando toda essa atmosfera densa, toda essa divisão, toda essa idolatria, porque ele se alimenta disso. Desde lá de trás, desde lá de Moisés, desde lá de do Antigo Testamento, desde muito mais lá atrás, ele vem se alimentando de idolatria, ele vem se alimentando de poder, Ele vem se alimentando disso. Como ele se alimenta disso? Usando seus escravos. Que é a consciência de Javé que foi falado, que foi resgatado, mas não foi. Não, não foi. Ah, eu não estou canalizado e eu não estou incorporado, então isso não tem valor algum. Você veja como você quiser. Se vier outro espírito, um médium incorporado com o espírito e falar que foi, então acredita nele, ele está incorporado, então você acredita. Eu não tenho a verdade absoluta. Se você quiser acreditar, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não estou aqui para convencer ninguém a nada. Eu só estou aqui falando o que me mostraram. Se quer acreditar, acredite. Porque num planeta de idolatria, um médium incorporado tem a mais força nas suas convicções ali e todo mundo acredita. Então essa entidade Javé, ela está aqui. Ela está. E ela não vai sair daqui agora, não vai. E foi me mostrado que ela está em mais ou menos uns 85% do planeta Terra. Onde tem população, onde tem gente, ela está, porque ela se alimenta. Os locais que ela não se encontra é na Antártida, no deserto do Saara, onde não tem muitas populações. Ela está aí, causando toda essa idolatria. E a casa plataforma de oração, ela está seguindo um caminho em qual nós temos que andar com as nossas próprias pernas e não depender de espírito para nada. Não depender de incorporação de espírito para trazer uma mensagem. Não depender de espírito para trazer isso ou aquilo. Por que que eu vou deixar um espírito vir se eu, Maico, posso trazer isso? Ah, porque não vai ter muitos views? Não tô nem aí. A verdade é para poucos. Ah, você tá falando, você falou que você não tem a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. Mas o que eu tô falando não deixa de ser uma verdade. Eu acredito. Se eu acredito, é uma verdade para mim. Se eu acredito, é uma verdade para mim. Pelo menos para mim, uma verdade. Se é para outro, eu não sei. Eu não vou pregar uma verdade absoluta, eu não sou Deus, Criador de todas as coisas. Eu não sou um mestre. Então essa entidade, ela está aí se alimentando. Não sei se vocês já viram o filme X-Men, quando o Dr. Charles Xavier entra numa cúpula com um capacete e ali ele vê toda a humanidade. É isso. A entidade Javé é como se fosse um supercomputador. Está na mente de todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Todos. Pois todos nós estamos na Matrix. Todos nós estamos nesse jogo, nesse holograma. A entidade Javé está na minha mente. Está na mente do André, está na mente da Sônia, está na mente de cada um da humanidade. Mas em que proporção ela atua? Com a hipnose de idolatria, de poder absoluto. Então nós temos que analisar o que falamos na internet. Nós temos que analisar o que falamos do outro. Porque falar que um irmão criticou isso, aquilo, o outro está, veio aqui gravar um vídeo, o que é que tem? É a convicção dele. Ele veio aqui e trouxe o conhecimento que ele tinha, que ele estudou há 30 anos. Ele não atacou aqui na casa. Aí ele falou que muitas pessoas vêm falando, tá uma repercussão incrível nos comentários, no Instagram, no Telegram, em todas as mídias comandadas por quem? Pelas trevas. Porque as mídias é comandadas pelas trevas. Esse canal que eu estou usando aqui para falar isso para vocês é das trevas. Então critica o irmão, mas está fazendo a mesma coisa que o irmão fez, criticando. Um sujo falando do mal lavado. Qual é a necessidade disso? Nós não viemos para cá para isso, nós viemos para cá para crescer. Nós viemos para cá para evoluir. Nós viemos para cá para tentarmos sermos melhores. Então a Casa Plataforma de Oração, ela não está esquentando a cabeça com views, não está esquentando a cabeça com casa cheia, porque a gente não está prezando a quantidade. Nós estamos prezando a qualidade. Não adianta ter 147 mil inscritos. Mas quantos quer verdadeiramente mudar? Quantos desses 147 mil? Que adianta um canal de espiritualidade ter 700 mil, 500 mil, 300 mil inscritos, se aqueles 300 mil não querem mudar? É mais fácil ter só 100 num canal de espiritualidade, que realmente querem, que realmente estão decididos a mudar. Então é isso que a gente vê nas redes sociais. Canais de espiritualidade crescendo absurdamente, com 300, com 400, 700 mil inscritos. Mas ninguém está ali para aprender a espiritualidade. A maioria que está ali não está ali para poder ser uma pessoa melhor, para se conectar com si mesmo, para poder crescer, para poder evoluir. Está ali, pelo menos, para assistir e ficar ali com uma cobaia de espírito. Uma cobaia. Enquanto isso, já vai ganhando tempo. Que é isso que ele está fazendo, ganhando tempo. Então é isso que é agora a Casa Plataforma de Oração. Vão vir espíritos? Vão vir espíritos. A casa, ela não está proibida de vir espíritos. Espíritos são bem-vindos. Isso aqui é uma casa espiritualista. Se os mentores espirituais precisar canalizar ou precisar incorporar para trazer uma mensagem, eles são bem-vindos à casa. Mas nós não necessitamos somente deles. Eu sei andar com as próprias pernas. Eu sei andar com as minhas próprias pernas. Por isso que me veio a direção para casa e eu conversei com a Sônia de vão vir poucos espíritos incorporar e canalizar aqui na casa, porque faz parte desse propósito, dessa desintoxicação de espíritos. Faz parte. Mas eles vão vir, na hora que tiver que vir. Mas quando eles vierem, não vai entrar mais na descrição do canal. Exu tal, canalização com espírito tal. Não. não vai mais. Porque é isso que vocês estão esperando. A maioria está esperando. Mensagem do plano espiritual. A nossa amiga Daniela, ela teve um trabalho muito árduo com esse canal do YouTube, pois ela desbloqueou mais de 400 pessoas que foram bloqueadas nesse canal da Casa Plataforma de Oração por comentários que era contra a casa. Essas pessoas foram desbloqueadas porque eu não tenho a verdade absoluta. Nesse vídeo agora, não vai ter comentários só bons. Vão ter comentários também que, no meu ponto de vista, é negativo. Mas no ponto de vista de quem está atacando lá, é positivo. Então, aonde está a verdade? Não sei. Então, as redes sociais, gente, ela tem uma grande influência das trevas, pois é delas, essa plataforma. O Telegram. Então, você colocar um comentário, uma crítica atacando a casa, sua crítica não vai ser apagada. Porque é apenas um comentário seu, do seu posicionamento ali. Mas lá no Telegram, lá não é só um comentário. Lá tem umas meia dúzia de espíritos bem complicados que não conhecem Deus e não conhecem a espiritualidade, que está ali só para atacar. Aí esses são banidos, são tirados. Porque não é só um comentário. Está ali para envenenar. Está ali para poder colocar um link de um irmão atacando para se sentir bem. Sendo instrumento das trevas. Sendo instrumento de Javé. Jogando links de divisão. Vamos lá, vamos jogar gasolina. Vamos tacar fogo lá. Isso é espiritualidade? Gente, isso não é espiritualidade. Isso não é. Espiritualidade está passando longe. Muito longe. E se você está fazendo isso, analisa. Vê se é isso que é o ensinamento de Deus, do nosso Pai. A casa, como eu falei, ela vem passando por vários processos. Vem trazendo várias pessoas para trazer palestras. Isso é válido, isso é bom. Pois, para você se tornar um mestre, como nosso irmão aqui, Adil, falou, você não nasce mestre. Você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde ser um mestre. Você tem que ir atrás dos mestres para ver o caminho que ele fez para se tornar um mestre. Você tem que trilhar o caminho daquele. O que ele fez para se tornar um mestre? Quantas encarnações eu vou precisar para eu me tornar um mestre? Nesse momento que a casa está passando, como eu falei aqui na preparação, antes disso tudo começar aqui com os médiuns, eu falei do nosso irmão Raghu, que vem trazendo conhecimento da Índia. Vem trazendo o conhecimento hindu. Pois a Índia, ela traz um conhecimento espiritual incrível. Pois isso é milenar. Antes de Jesus, a espiritualidade da Índia já existia. Antes de Jesus nascer. Jesus, ele não nasceu pronto. Ele não nasceu um mestre. Ah, sou um mestre. Ele teve que estudar. Ele teve que correr atrás. Ele teve que ver o que que os mestres fez para conseguir aquele status de mestre. E o que eu vou falar agora vai ser muito criticado. Vai. Eu pedi para baixar um pouquinho esse aqui também, então botar para cima, que eu tô com frio aqui, cara. Não, aqui, o vento aqui tá nas minhas costas. Vamos lá. Então, Jesus, ele não nasceu mestre. Jesus, ele teve que percorrer e trilhar um caminho para conseguir o status de mestre. E aonde foi que ele foi recorrer isso? Na Índia. Na Índia. Pois quando Jesus veio para a Terra, Siddhartha Gautama já tinha passado por essa terra há 500 anos. E Siddhartha Gautama, ele conseguiu a iluminação. Siddhartha Gautama, ele conseguiu o estado de Buda. Então, por que que eu vou ficar fixado no meu espírito? Por que que eu vou ficar fixado em ir lá para o outro lado do universo? Porque é isso que os canais de espiritualidade estão fazendo. Ah, eu vou lá para o universo tal, vou lá para o planeta tal, eu vou... Fica viajando na maionese. E o mais importante que tem que ser feito, que é olhar o interior, não ver. O nome disso é ganhar tempo. Ó, já vê. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Aquela música do Zeca Pagodinho, nunca comi caviar, só ouvi falar, vai ser isso. Vai ser isso. Ah, vou lá no universo central. Mas você está pronto para ir lá? Quanto tempo falta para você ir para lá? Você já está em estado de Buda, se ascensionou? Você já olhou o seu interior para você visitar esses lugares celestiais? O que que falta? Você olhar para dentro. Mas a maioria dos canais espirituais não está ensinando você a olhar para dentro de você. Está ensinando você a olhar para fora, ficar viajando. Ah, é um saco. É um saco ficar vendo coisa de Índia. É um saco ficar vendo esses ensinamentos indianos. Sabe por que que é um saco? Para quem acha isso, porque eu vou falar para vocês, é um saco a gente olhar para dentro de nós, a gente se melhorar é um saco, é um saco a gente olhar para dentro, mas é necessário, porque é a única forma de nós crescermos, é a única forma de nós evoluirmos, não é olhando lá, viajando lá para o universo, e desdobrando, e indo viajando. Você está aqui nesse jogo. Você está aqui nesse jogo. Então joga esse jogo. Você ainda está nessa fase. Você não está na fase. Você está na fase 2, quer ir para a fase 105. Não vai. Não é assim. E como eu ia falar antes que acabou. O que eu vou falar agora vai ser muito criticado. Mas foi o que veio para mim. pode ter valor para alguns, para outros não. Para alguns idólatras não vai ter, porque não é um espírito aqui incorporado. Mas as pessoas confundem muito Jesus e Sananda. Jesus e Sananda é duas coisas diferentes. Pode-se dizer que sim ou não, pois Jesus é um fractal de Sananda. Ele não é Sananda. Ele é um fractal. Um fractal. Ih, agora eu vou ser muito atacado. Agora tu pegou pesado, Maico. Agora você tá obsediado, muito obsediado. Agora você piorou. Mas foi o que veio pra mim. Como eu falei, eu não sou detentor de toda a verdade, gente. Foi o que veio pra mim. Foi o que a espiritualidade me mostrou. Jesus teve que correr atrás para se tornar um mestre. Assim como Siddhartha Gautama. Porque as pessoas estão tão vibradas no meu espírito que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, e está esquecendo da verdadeira missão. Não foi o fractal de Siddhartha Gautama que conseguiu a iluminação. Não foi a mônada de Siddhartha Gautama, porque a mônada de Siddhartha Gautama já é quem é. Siddhartha Gautama teve que ter as suas renúncias para se tornar um iluminado, para conseguir a iluminação dele. Ele não nasceu iluminado. Ele teve que se tornar aqui na Terra. Não foi lá no universo central, lá não sei aonde. Foi aqui. As renúncias dele foi aqui. Então, enquanto você ficar preso lá não sei aonde, esquecer o teu eu que está aqui nesse jogo, você não vai dar um passo de evolução. Um sequer. Então, como eu falei, Jesus e Sananda são duas coisas, são dois seres. Sananda pegou um pedacinho dele e criou Jesus. Para trazer essa missão na Terra, para trazer esse conhecimento espiritual, para trazer o universalismo, para trazer todo esse conhecimento. Quando ele estava na cruz e falou, Pai, eles não sabem o que fazem, ele se conectou com o eu superior dele. Quem criou ele? Ele se conectou com Sananda. Por isso ele chamou de Pai. Não foi com a fonte criadora. Porque por ele na Índia se conectar com a espiritualidade, se conectar com si mesmo, fez ele se conectar com o eu superior dele, com quem criou ele. Então, por isso que ele foi para a Índia, para conseguir se conectar com si mesmo, para conseguir a ascensão. Pois ele trilhou um caminho de quem já conseguiu. Então, para você se tornar um mestre, você tem que aprender os caminhos de como, o que aquele Siddhartha Gautama fez para conseguir a iluminação. Qual foi o caminho que ele fez? Foi o que Jesus fez. Por isso que quando ele voltou da Índia, ele voltou outro completamente diferente. É por isso que ele se conectava mais, meditava mais. Então, gente, essa é a casa, a plataforma de oração, renascendo. Então, se esse canal não te traz, se esse canal não te traz verdades, se esse canal espiritual não te traz nada de acréscimo, não tem por que você ficar inscrito. Se desinscreva do canal. Para os convidados que vêm aqui na casa, se aqui não está acrescentando nada para você, não tem por que você ficar aqui. Procura uma outra casa que acrescente em você. Procure outra casa. Se você está nas outras redes sociais e ali não acrescenta nada para você, está fazendo o que aí? Só tá aí para criticar, em vez de você estar perdendo tempo criticando, em vez de você correr atrás de outro local para poder se espiritualizar, para você poder crescer. Vai ficar fazendo o quê nas redes sociais, tacando pedra? Perdendo tempo. Porque é isso que Javé quer, que você fique perdendo tempo. Tacando pedra. Eu vou falar de um filme que eu assisti e vou pedir para os médios assistirem e vou falar para vocês assistirem. O nome do filme se chama Free Guy. F-R-E-E-G-U-I. Esse filme se encontra na plataforma Star Plus. Tá lá. Nesse filme, ele mostra um videogame. Um videogame. Uma cidade que é holográfica, uma cidade holográfica. E ali tem os NPCs. Quem são os NPCs? São aqueles robozinhos, aqueles bonequinhos que ficam no jogo só para atrapalhar, para isso e para aquilo. E tem os players. E o nome dessa cidade se chama Free City. Free City. Para quem já jogou, tem uns joguinhos aí que tem um nome parecido. Mas o nome dessa cidade se chama Free City. E eu recomendo você ver esse filme depois de assistir isso aqui, para você ter uma visão ampliada, para você não ver esse filme de uma forma comum. Porque nesse filme, tem um ator principal. Ele trabalha num banco. Então, ele trabalha, dorme, acorda, toma o café dele, liga a televisão, vê tragédia, brinca com o peixinho, vai pro trabalho, lá ele é assaltado 3 vezes por dia porque é o programa, aí ele volta pra casa, deita, toma café, liga a televisão, vê tragédia. Será que isso aqui tá parecendo? Será que esse filme tá parecendo com alguma coisa chamada Terra? Pessoas que estão vivendo nesse loop, perdendo tempo. Perdendo tempo. E essa cidade, ela é completamente belicosa, porque é como se fosse esse outro jogo que se chama Free alguma coisa, que é só violência, muita violência. É tiro pra cá, morte pra lá, é violência pura dentro da cidade. É bomba, é caminhão tanque, é avião explodindo tudo. É o cara roubando as agências, é o cara roubando outra loja. Será que Free City parece com algum outro local chamado Terra? Só que, no decorrer do filme, esse ator principal, que trabalha no banco, ele começa a despertar. Ele fala, opa, o que está acontecendo? Tem algo diferente. Pô, vou ficar nesse loop? Então ele desperta. Ele sai da Matrix. Não, não sai da Matrix, tá, gente? Desculpa. Ele desperta na Matrix. Porque para sair da Matrix é outra questão. Ele desperta dentro da Matrix. Porque quem tá na Matrix, tá na Matrix. Não tá lá, tá na Matrix. É um holograma. Então ele desperta. E os NPCs, eles não usam óculos. Só quem usa óculos são os players. Então, o que ele faz? Ele pega, ele numa luta dentro da agência, né? Que o cara vai assaltar a agência, né? Um player, né? Ele vai lá e luta com o cara, mata o cara e pega o óculos do cara. Quando ele bota o óculos na cara, no rosto, é como se fosse a pineal abrindo, assim. Ele começa a ver a cidade de outra forma. Ele começa a ver aquelas maletinhas de sobrevivência, começa a ver dinheiro aqui, começa a ver umas mochilas jato ali, começa a ver as coisas que sem o óculos ele não consegue ver. E ele fica louco. E ele conhece uma mulher no filme, que vai ajudando ele, uma player que acha que ele é um player, mas ele não é, ele é um NPC, ele é um robozinho. Ele é um robozinho. E ela fala para ele poder fazer algumas coisas, para ele subir de fase. Porque ele tava só com... Ele tava na primeira fase. Quando ela mostrou a frase dela, acho que ela tava no 100 e pouco. Então ele começa a fazer um monte de coisa para poder subir de nível. Só que no filme, para você subir de nível, né, na cidade, para você subir de nível, os players tem que matar, tem que assaltar, tem que roubar carro. Ele fez ao contrário. Ele começou a fazer o bem dentro da cidade. Quando um player ia lá assaltar a agência, ia lá e eliminava o player. E ajudava e pegava a bolsa de dinheiro e entregava para quem fosse assaltado. Quando Passava um cachorrinho, vinha um carro para atropelar, ele chegava lá e pegava o cachorrinho. E essas coisas foi fazendo ele de subnível mais rápido. Então, as pessoas, os players, estavam loucos. Como aquele cara conseguiu subir de nível tão rápido? Tão rápido ele conseguiu subir de nível. Porque os players não subiam de nível daquela forma. Porque você chegar no nível 100, era muito difícil. Você tinha que percorrer um caminho muito longo. E ele conseguiu rápido, fazendo bem. Então, o programador do jogo viu aquilo ali porque a intenção do programador era fazer um jogo 2, um Free City 2. Só que os players estavam olhando aquilo ali e falando, pô, o cara não tá matando, o cara não tá fazendo maldade, eu também não vou fazer. E incomodou o programador. Então, o que que o programador do jogo fez? Enviou dois dos seus subordinados lá na central a entrar dentro do jogo com o seu avatar para poder eliminar aquele cara. Porque quando você desperta da Matrix, desse holograma, você se torna um vírus. E vírus, ele precisa ser o quê? Eliminado. Eliminado. Então, ele, entre esses dois, aí ele tenta matar ele lá, ele acaba sendo atropelado e morre. Aí ele vai e volta de novo do zero. Aí ele volta, né? O nível dele continua, mas aí ele voltava naquele loop, acordava, pegava um auto de outro cara e assim ele foi crescendo. E o programador querendo eliminar ele, porque estava estragando os planos. O jogo, o filme, gente, é incrível. Quando eu vi aquele filme, o filme é surreal. Vocês precisam ver esse filme. Então, o que que o programador faz? Quando ele vê que não tem saída, o vírus já estava infectado, já estava crescendo demais e estava tentando despertar os outros NPCs, porque é isso que ele estava fazendo, ele estava tentando, porque ele depois que ele botou o óculos, ele despertou, ele estava tentando pegar o óculos e botar nos olhos dos outros NPCs para poder despertar também, para ver o que ele estava vendo. Então, isso estava... Então, ele fez um motim, chamou todos os NPCs para não fazer mais fazer parte daquele jogo. Então, quando os players entram no jogo, a cidade está vazia. Vazia a cidade. Não tem ninguém. Os caras vão no banco para poder assaltar, não tem ninguém. Os caras vão nos outros, a cidade vazia. Porque esse cara, ele despertou todo mundo. Então, os NPCs estavam curtindo na lanchonete, isso, aquilo, outro. Então, ele não viu mais saída. O que ele fez? Ele foi na sala onde fica os computadores, os sistemas, assim, e começou a pegar o machado e estourar tudo. Começou a estourar tudo e a cidade foi se deteriorando, começou a se destruir a cidade, que era um holograma, começou a se destruir a cidade, porque ele não via mais saída. E a cidade se destruindo. Então, tem uma parte do filme que um dos caras lá que trabalha lá dentro, que tava... não estava querendo que a cidade fosse destruída, ele faz uma ponte por causa que tinha uma barreira na praia, uma barreira. Os bonecos, os players não conseguem ultrapassar essa barreira. Então o cara faz uma ponte, né? Faz lá com um holograma lá do o prédio, se deteriora e faz e vira uma ponte. É computador, né, gente? E o cara passa por vários perrengues no filme, então ele corre nessa ponte. E lá no final da ponte, ele entra em outra dimensão. Muito verde, cheio de passarinho, coisa mais linda. E a menina lá que é dona de uma parte desse jogo, ela faz um acordo com outro programador e ela cria uma outra realidade de cidade. Ela cria uma cidade completamente diferente daquela cidade belicosa. Uma cidade toda verde, cheia de pássaros, dinossauro. É a coisa mais linda no final do filme. Sem violência. Como se fosse um planeta regenerado. É a coisa mais linda de se ver no filme. Então, gente, quando eu vi esse filme, eu falei, cara, é a espiritualidade fazendo de um filme a realidade da Terra. Nós precisamos despertar dessa Matrix assim como aquele cara despertou. Mas ele despertar da Matrix não fez ele sair da Matrix. Ele apenas conseguiu jogar o jogo da Matrix. Ele apenas conseguiu jogar o jogo da Matrix. Então, gente, essa é a Terra. Um holograma criado por umas consciências, com umas consciências, e nós precisamos jogar esse jogo. Mas como que você vai jogar esse jogo se você não está aqui? Você está lá em Sirius, você está lá em Aldebaran, você não se conecta com si mesmo. Sabe quando que você vai sair daqui? Tão cedo. Sabe quando você vai conseguir o passaporte? Tão cedo. Vai continuar sendo marionete na mão de consciências. Porque o que me foi mostrado também é que as pessoas estão focadas em os magos negros, arcontes, anunnakis, são apenas fantoches. Esses trevosos aí que já são horríveis, são apenas fantoches. Javé? Você acha que ele é a única consciência? Não tem ninguém coordenando ele? Ele é a treva suprema? Tá muito longe. Muito longe. Isso aqui, gente, é uma cópia do lado espiritual, tanto pro bem quanto pro mal. Qualquer facção, falando aqui material, qualquer facção sempre tem alguém na elite. Aquele cara que se acha o chefão ali do morro, o chefão ali do local, Ele é marionete. Tem alguém além dele. E alguém além daquele que manda nele. E alguém daquele que manda nele. E assim, gente, é uma coisa que se eu for falar, vou ficar aqui meia hora falando. Nas trevas é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É a verdade absoluta que eu estou falando? Não. É a verdade para mim, porque eu acredito, porque me foi mostrada. Eu não estou te convencendo. Eu só estou apenas falando o que me foi mostrado e eu acredito. Porque falar de espiritualidade não é convencer ninguém. É apenas mostrar um pouquinho do que a gente aprende. Que é pouquíssimo. Pouquíssimo. Muito pouquinho. Ninguém tem o conhecimento absoluto na Terra. Ninguém. Então, essa é a casa plataforma de oração, gente. E eu tô aqui representando ela. E vou defender ela. Tem a verdade absoluta aqui? Não. Mas eu acredito nela. Eu acredito nessa casa. Eu acredito nos médiums. Porque a gente convive além daqui. E a gente conversa sobre espiritualidade. E a gente vê um pouquinho que cada um entende de Deus, entende da espiritualidade. Entende o que a espiritualidade mostra para eles. Porque não é tudo que vem para mim, não é tudo que vai para Sônia, não é tudo que vai para você. Para que que eu vou arrotar caviar? Não tem porquê. Eu quase não estudo. Eu trabalho pra caramba. Eu tava até conversando com a espiritualidade. André sabe. Falei pra ele. Falei, espiritualidade tem que começar a programar como é que vai ser minha rotina de trabalho, porque eu preciso estudar. O meu trabalho é muito cansativo. Mas eu tô aqui, em pé, gravando esse vídeo, trazendo um pouquinho do que para mim é verdade. Trazendo para mim, trazendo para você, um pouquinho que me mostraram. Mas tô aqui cansado, mas me dediquei à espiritualidade. Eu não estou aqui a passeio. Se lá, 2000 anos atrás, eu fui apóstolo Pedro, show pra ele. Eu tô aqui como o Maico, eu tenho que crescer como o Maico, não como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro fez o que ele teve que fazer. Só a reencarnação dele? Uma parte da encarnação dele? Show. Eu sou o Maico aqui. E tenho que evoluir como o Maico. Não foi vidas passadas que iluminou há 2.500 anos atrás. Foi Siddhartha Gautama. Não foi, ele não ficou preso nos espíritos que ele encarnou. Ele não ficou preso aos espíritos evoluídos que ele é. Ele teve que se conectar com Siddhartha Gautama. Jesus teve que se conectar com Jesus. Não teve que se conectar somente com Sananda. Sananda já é quem é. Isso vai dar o que falar, hein? Isso aqui, tô vendo que vai dar. Vai dar um rebuliço. Vai dar uma confusão na cabeça. Mas é o que vem pra mim. Mas eu não tô incorporado, nem canalizado, eu acho. Aqui é o Maico. Então, gente, cresça, evolua, se junte com teu irmão para trazer a boa nova. Vê lá a parábola do bom samaritano. Lê. Lê a parábola do bom samaritano. Mas lê com a visão ampliada. Porque Jesus, quando encarnou aqui, ele trouxe muitas coisas em parábolas. E eu amo muito o Mestre Jesus e o Mestre Sananda. Pois eles me ensinam muitas coisas. Se o que eu estou trazendo aqui é das trevas, o que é luz? Se o que eu estou trazendo aqui é de espírito trevoso, o que que é luz? Atacando o outro, tacando pedra no outro? Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Para em algumas encarnações aí, eu consegui a minha iluminação. O que o outro faz, o que o outro pensa, o problema é dele. A gente está aqui para somar. Somente isso, somar os conhecimentos, aprender a jogar esse jogo. Jesus aprendeu a jogar esse jogo. Nós temos que aprender. Então, mais uma vez, essa é a casa, a plataforma de oração. Eu só vejo o canal no YouTube que me acrescenta em algo. O que não me acrescenta, eu não sou inscrito. Eu não sou. Quando eu comecei aqui, não, quando eu comecei, quando eu saí da igreja evangélica e comecei a estudar espiritualidade, eu me inscrevi em canais de espiritualidade lá atrás. Mas eu, hoje, nesse momento, eu não estou mais inscrito neles, porque não me acrescenta mais nada naqueles canais de espiritualidade que me ensinou lá no início. O que é Kardec, o que é encarnação, o que é... Eu não sou mais inscrito nos canais dele, porque não me acrescenta em nada. Eu vou ser mais o que lá? Mais um volume naquele canal? Eu vou ser mais o que? Mais um inscrito? Não tem porquê. Então, é o que eu falo pra você. Não tem porquê se aqui não te acrescenta em nada. Namastê.